Ficheiro 37, página 321, capítulo 19. Quinta-feira, 19 de junho, a domingo, 29 de junho. Enquanto esperava para saber se Henrik Wanger ia ou não sobreviver, Mikhail passou os dias a rever o seu material. Manteve sempre em contacto com Froda. Na quinta-feira à noite, o advogado comunicou-lhe que a crise imediata parecia ter passado. Falei com ele por uns instantes hoje. Quero que vá vê-lo logo possível. E foi assim que, por volta da 1 da tarde, na véspera de São João, Mikhail foi de carro até ao hospital de Hedestad e procurou a enfermaria. Encontrou um irado Birger Wanger que lhe impediu a passagem. Henrik não podia receber visitas, declarou. É estranho, respondeu Mikhail, considerando que mandou dizer expressamente que queria falar comigo hoje. Não é um membro da família, não tem nada que fazer aqui. Tem toda a razão, não sou um membro da família, mas trabalho para o Henrik Wanger e só recebo ordens dele. A situação poderia ter degenerado num aceso debate se nesse instante, diz Froda, não viesse a sair do quarto de Henrik. Ah, já chegou. O Henrik tem estado a perguntar por si. Froda manteve a porta aberta e Mikhail passou por Birger e entrou no quarto. Henrik parecia ter envelhecido 10 anos. Estava deitado com os olhos semicerrados, um tubo de oxigênio enfiado no nariz e os cabelos mais desalinhados do que nunca. Uma enfermeira deteve Mikhail, pousando-lhe firmemente uma mão no braço. 2 minutos, não mais, e não o enerve. Mikhail sentou-se na cadeira das visitas, de modo a ver a cara de Henrik. Sentiu uma ternura que o surpreendeu. Estendeu a mão para apertar a do velho. Alguma novidade? A voz era fraca. Mikhail assentiu. Faço-lhe um relatório logo que estiver melhor. Ainda não resolvi o mistério, mas descobri coisas novas e estou a seguir várias pistas. Dentro de uma semana, talvez duas, estarei em condições de falar de resultados. O mais que Henrik Wanger conseguiu foi pestanejar, para indicar que tinha compreendido. Vou ter de me ausentar durante uns dias. Henrik arqueou as sobrancelhas. Não estou a abandonar o navio. Preciso de fazer uma pesquisa. Combinei com o Dirge reportar a ele. Está de acordo? O Dirge é o meu representante em todos os assuntos. Mikhail voltou a apertar-lhe a mão. Mikhail, se eu não quero que acabes o trabalho, acabarei. O Dirge tem plena. Henrik, quero que se ponha bom. Ia ficar furioso se morresse depois de eu ter feito tantos progressos. 2 minutos, disse a enfermeira. Da próxima vez, havemos de ter uma longa conversa. Birger Wanger estava à espera dele no corredor. Deteve-o, pousando-lhe uma mão no ombro. Não quero que volte a incomodar o Henrik. Está muito doente e não pode ser perturbado. Compreendo a sua preocupação e solidarizo-me com ela e não vou perturbá-lo. Toda a gente sabe que o Henrik o contratou para meter o nariz no seu passatempo preferido, a Harriet. O Dirge disse-me que ele ficou muito agitado depois da conversa que teve consigo, pouco antes de sofrer o infarto. Até você disse que achava que talvez tivesse contribuído para desencadear o ataque. É verdade, mas já não penso assim. O Henrik tinha as artérias gravemente obstruídas. Podia ter tido o ataque ao fazer xixi. Tenho a certeza de que sabe disso. Quero saber tudo a respeito desta loucura. É com a minha família que anda a brincar. Já lhe disse, trabalho para o Henrik, não para a família. Birger Wanger não estava aparentemente habituado a que lhe fizessem frente. Ficou por um instante a olhar para Mikhail com uma expressão que presumivelmente se destinava a inspirar respeito, mas que o fez parecer um alce inchado. Acabou por rodar sobre os calcanhares e dirigir-se ao quarto de Henrik. Mikhail conteve a vontade de rir. Não era o lugar mais indicado para risos, ali no corredor, fora do quarto e do leito doente de Henrik, que bem podia transformar-se no seu leito de morte. Mas lembrou-se de um verso do alfabeto rimado de Leonard Hyland. Era a letra A. O alce solitário, à luz da madrugada, contempla aparvalhado a floresta queimada. No átrio do hospital, encontrou Cecília Vanger. Tentara ligar-lhe para o telemóvel dúzias de vezes desde que ela regressara das férias interrompidas. Mas ela nunca atendera ou retribuíra as chamadas. E nunca estava em casa, na ilha, quando acontecia ele passar e bater-lhe à porta. Olá, Cecília, disse. Lamento tudo isto que aconteceu com o Henrique. Obrigada. Precisamos de falar. Desculpa ter-te ignorado. Compreendo que estejas aborrecido, mas a verdade é que não tenho tido uma vida fácil nestes últimos dias. Micael pousou-lhe uma mão no braço e sorriu. Espera, estás enganada, Cecília. Não estou nada aborrecido. Continuo a esperar que possamos ser amigos. Podemos beber um café? E fez um sinal de cabeça na direção da cafetaria do hospital. Cecília hesitou. Hoje não. Tenho de ir ver o Henrique. Está bem, mas continuo a precisar de falar contigo. É puramente profissional. Que queres dizer com isso? Perguntou ela, subitamente alerta. Lembras-te da primeira vez que nos vimos, quando tu foste à casa de hóspedes, em janeiro? Eu disse-te que estávamos a falar off the record e que se precisasse de fazer-te perguntas a sério, te avisava. Tem que ver com a Harriet. O rosto de Cecília Vanger ficou subitamente vermelho de fúria. És mesmo sacana. Cecília, descobri coisas sobre as quais preciso mesmo de falar contigo. Ela recuou um passo. Será que não percebes que esta porcaria de busca da maldita Harriet é apenas terapia ocupacional para o Henrique? Não vês que pode estar lá em cima a morrer e que a última coisa de que precisa é que o encham de falsas esperanças e... Pode ser um passatempo para o Henrique, mas há agora mais material novo do que alguma vez houve. Há perguntas que têm de ser respondidas. Se o Henrique morrer, esta investigação vai acabar num instante e tu vais levar esse teu nojento e ranhoso cu de investigador para o outro lado, disse ela e afastou-se. Estava tudo fechado. E a da estátua estava praticamente deserta, e os habitantes pareciam ter ido em massa festejar o São João para as respectivas casas de verão. Mikhail instalou-se na esplanada do Stade Hotel, que estava miraculosamente aberto. Pediu café e sanduíches e leu os jornais da tarde. Não estava a acontecer nada de importante em parte nenhuma do mundo. Pousou o jornal e pensou em Cecília Vanger. Não dissera a ninguém, exceto a Lisbeth Salander, que fora ela quem abrira a janela do quarto de Harriet. Receava que isso a tornasse suspeita e a última coisa que queria era magoá-la. Mas a pergunta ia ter de ser feita mais cedo ou mais tarde. Ficou uma hora na esplanada antes de decidir pôr o problema de lado e dedicar a véspera de São João a qualquer outra coisa que não a família Vanger. O telemóvel permanecia silencioso. Érica andava por fora, a divertir-se com o marido, e não tinha ninguém com quem falar. Voltou à ilha de Hedeby, por volta das 4, e tomou outra decisão: deixar de fumar. Continuar a fazer exercício físico com alguma regularidade depois de sair da tropa, quer no ginásio, quer correndo ao longo da Södermalarstrand. Mas desleixara-se um pouco. Quando os problemas com Werner Sturm tinham começado. Em Ruhlacker, retomara o hábito, mais por uma questão de terapia do que qualquer outra coisa. Depois de sair, deixara praticamente de se mexer. Era tempo de recomeçar. Vestiu o fato de treino e meteu, sem forçar o ritmo, pela estrada que levava à cabana de Gottfried. Virou na direção da fortaleza e, a partir daí, optou por um percurso mais difícil, a corta-mato. Desde a tropa que não praticava orientação, mas sempre achara mais divertido correr pelo meio de um bosque do que por uma estrada lisa. Seguiu a vedação à volta de Östergarden e regressou à aldeia. Quando correu os últimos metros em direção à casa, doía-lhe o corpo todo e estava quase sem fôlego. Às 6, tomou um duche, cozeu umas batatas e comeu sanduíches de arenque de conserva com molho de mostarda, cebolinho e ovo na desconjuntada mesa do jardim voltado para a ponte. Serviu-se de uma generosa dose de aquavite e brindou a si mesmo. Depois disto, abriu um policial de Val McDermid intitulado O Canto das Sereias. Dirksfroda apareceu por volta das 7 e sentou-se pesadamente na cadeira do outro lado da mesa. Mikhail ofereceu-lhe um copo de aquavit de secana. Hoje agitou algumas emoções, disse Froda. Parece que sim. O Birger é um cretino pomposo. Eu sei. Mas a Cecília não é uma cretina pomposa e está furiosa. Mikhail assentiu. Ordenou-me que tomasse medidas para impedi-lo de continuar a meter o nariz nos assuntos da família. Estou a ver. E o que foi que lhe disse? Froda olhou para o copo e despejou de um trago. A minha resposta foi que o Henrik me deu instruções muito claras sobre o que quer que o Mikhail faça. Enquanto ele não alterar essas instruções, continuará a trabalhar nos termos do contrato que assinamos. Espero que envie todos os esforços para cumprir a sua parte. Mikhail olhou para o céu onde tinham começado a juntar-se nuvens de chuva. Parece que está a preparar-se uma tempestade, continuou Froda. Se os ventos se tornarem demasiado fortes, vou ter de apoiá-lo. Obrigado. Ficaram sentados em silêncio durante algum tempo. Posso beber mais um? Escassos minutos depois de Froda ter ido embora, Martin Vanger parou o carro na rua em frente da casa de hóspedes. Aproximou-se e cumprimentou. Mikhail desejou-lhe uma boa noite de São João e perguntou-lhe se queria uma bebida. Não, é melhor não. Só vim mudar de roupa e volto já para a cidade para passar a noite com a Eva. Mikhail esperou. Estive a falar com a Cecília. Neste momento está um pouco traumatizada. Ela e o Henrique sempre foram muito chegados. Espero que lhe perdoe se ela disse qualquer coisa desagradável. Gosto muito da Cecília. Eu sei, mas ela consegue ser difícil. Só quero que saiba que ela se opõe muito veementemente a que continue a investigar o nosso passado. Mikhail suspirou. Parecia que toda a gente em Adastate sabia o que Henrik Vanger o tinha contratado para fazer. E o Martin, o que acha? Esta coisa da Harriet tem sido a obsessão do Henrik desde há décadas. Não sei. A Harriet era minha irmã, mas a verdade é que parece tudo tão distante. O Dirks diz que tem um contrato que só o Henrik pode quebrar. E eu receio que nas atuais circunstâncias isso lhe faça mais mal do que bem. Quer então que continue? Fez alguns progressos? Peço desculpa, Martin, mas estaria a violar as condições do contrato se lhe dissesse alguma coisa sem autorização do Henrik. Compreendo. Subitamente, Martin sorriu. O Henrik tem um bocado a mania das conspirações. Mas, acima de tudo, não quero que lhe dê esperanças infundadas. Não o farei. Ótimo. A propósito, e para mudar de assunto, temos outro contrato a considerar. Uma vez que o Henrik está doente e não vai poder, num futuro previsível, cumprir as suas obrigações no Conselho de Administração da Millennium, é minha responsabilidade substituí-lo. Mikhail esperou. Julgo que devíamos ter uma reunião para avaliar a situação. É boa ideia. Mas, tanto quanto sei, ficou combinado que a próxima reunião da administração seria em agosto. Eu sei, mas julgo que devíamos antecipá-la. Mikhail sorriu delicadamente. Está a falar com a pessoa errada. De momento, não faço parte da administração. Saí em dezembro. Vai ter de entrar em contacto com a Erika Berger. Ela sabe que o Henrik está doente. Martin Vanger não estava à espera desta resposta. Tem razão, claro. Vou falar com ela. Deu uma palmadinha no ombro de Mikhail em jeito de despedida e foi-se embora. Nada de concreto fora dito, mas a ameaça ficara a pairar no ar. Martin Vanger pusera a Millennium no prato da balança. Passados alguns instantes, Mikhail deitou mais um pouco de aquavit no copo e voltou a pegar no livro. O gato, castanho avermelhado, apareceu para dizer olá e esfregar-se-lhe pelas pernas. Mikhail pegou-lhe e coçou-o atrás das orelhas. Nós, os dois, estamos a ter uma véspera de São João bem chata, não estamos? Disse. Quando começou a chover, foi para dentro e enfiou-se na cama. O gato preferiu ficar lá fora. Lisbeth Salander tirou a Kawasaki da garagem na véspera de São João e passou o dia a fazer-lhe uma revisão completa. Uma 125cc podia não ser a melhor moto do mundo, mas era dela e bastava-lhe. Restaurara parafuso a parafuso e até a artilhara um pouco, para além dos limites legais. Depois do almoço, vestiu o fato de couro, pôs o capacete e foi até à casa de saúde de Appleviken, onde passou o resto da tarde. Sentiu uma pontada de preocupação e culpa. A mãe pareceu-lhe mais distante do que nunca. Ao longo de 3 horas, não trocaram mais de meia dúzia de palavras. E quando falavam, a mãe não parecia saber com quem estava a falar. Mikhail Blomkvist passou vários dias a tentar identificar o carro com a matrícula começada por AC. Depois de muito trabalho e de ter finalmente consultado um mecânico reformado de Edastat, chegou à conclusão de que se tratava de um Ford Anglia, um modelo de que nunca ouvira falar. Contactou então um funcionário do registro de veículos automóveis e inquiriu sobre a possibilidade de conseguir uma lista de todos os Ford Anglia de 1966 com uma matrícula que começasse por AC3. Foi-lhe dito que uma tal escavação arqueológica dos arquivos era provavelmente execuível, mas que ia demorar e excedia em muito os limites do que poderia ser considerado informação pública. Só vários dias depois da véspera de São João, pôde meter-se no Volvo emprestado e viajar para norte pela E4. Conduziu devagar. Pouco antes da ponte de Harnösand, parou para beber café numa pastelaria de Westerlund. A paragem seguinte foi em Umeå. Estacionou junto de uma estalagem e almoçou o prato do dia. Comprou um mapa de estradas e continuou até Skellefteå, onde virou para Norsjö. Chegou por volta das 6 da tarde e alugou um quarto no único hotel da vila. Começou a sua busca cedo, na manhã seguinte. A marcenaria Norsjö não constava da lista telefónica. A recepcionista do hotel, uma jovem de 20 e poucos anos, nunca tinha ouvido falar da empresa. A quem posso perguntar? A jovem fez uma expressão atrapalhada durante alguns segundos, até que de súbito o rosto se lhe iluminou e disse que ia telefonar ao pai. 2 minutos mais tarde, reapareceu e explicou que a marcenaria Norsjö tinha fechado no início dos anos 80. Se Mikhail queria saber mais a respeito do assunto, teria de falar com um tal Burman, que fora lá capataz e vivia atualmente numa rua chamada Zolvandan. Norsjö era uma pequena vila com uma rua principal, muito apropriadamente chamada Storgatan, Rua Grande, que atravessava todo o povoado. Concentrava o comércio local e era dela que irradiavam as transversais de acesso aos quarteirões residenciais. No extremo leste, havia uma pequena área industrial e um estábulo. No extremo oposto, erguia-se uma igreja de madeira invulgarmente bonita. Mikhail reparou que havia também uma igreja missionária e outra pentecostalista. Um cartaz, no placar do terminal de caminhonagem, publicitava um museu de caça e um museu de esqui. Um panfleto já antigo anunciava que Verónica atuaria nos terreiros da feira na noite de São João. Podia-se atravessar Norsjö de uma ponta à outra em menos de 20 minutos. A rua, chamada Zolvandan, era constituída por pequenas moradias e ficava a 5 minutos do hotel. Ninguém atendeu quando Mikhail tocou à campainha. Eram 9:30 e Mikhail assumiu que Burman tinha saído para o trabalho, ou, se estava reformado, fora tratar de qualquer assunto. A paragem seguinte foi na loja de ferragens, na Storgatan. Assumiu que quem quer que vivesse em Norcho teria, mais tarde ou mais cedo, de fazer uma visita à loja de ferragens. Havia dois vendedores atrás do balcão. Mikhail escolheu o mais velho, um homem com cerca de 50 anos. Bom dia. Procuro um casal que provavelmente viveu aqui em Norcho nos anos 60. É possível que o marido trabalhasse na marcenaria Norcho. Não sei o nome, mas tenho duas fotografias tiradas em 1966. O vendedor estudou as fotografias durante muito tempo, antes de finalmente abanar a cabeça, dizendo que não reconhecia o homem nem a mulher. Ao meio-dia, Mikhail comeu um hambúrguer numa banca de cachorros quentes junto do terminal de caminhonagem. Tinha desistido das lojas e passara pela autarquia local, pela biblioteca e pela farmácia. Encontrara a esquadra de polícia deserta e, em desespero de causa, começara a abordar aleatoriamente na rua pessoas já de uma certa idade. Ao princípio da tarde, perguntou a duas jovens. Não reconheceram o casal das fotografias, mas tiveram uma boa ideia. Se as fotos foram tiradas em 1966, as pessoas hão de andar agora pelos 60 e tal anos. Por que não vai ao lar de reformados na Zolbaka e pergunta lá? Mikhail apresentou-se à senhora da recepção do lar de reformados e explicou o que desejava saber. Ela mirou-o com um ar desconfiado durante alguns segundos, mas acabou por deixar-se convencer. Levou-o até à sala de dia, onde ele passou meia hora a mostrar as fotografias a um grupo de velhotas. Foram todos muito prestáveis, mas nenhum deles soube identificar o casal.